escapar. Eu preciso controlar pensamentos intrusivos de desgosto, mas eu finjo que eu gosto de tudo isso. Tudo isso tá beirando o impossível. Minha voz não nega o que eu penso e mostra. Tudo isso, tudo isso. Pensar o mesmo, juro que eu queria concordar. Eu incomodo, já tô sabendo, mas se eu mudar fica parecendo que a pressão conseguiu quebrar. Pensamentos intrusivos de desgosto, mas eu finjo que eu gosto de tudo isso, tudo isso. Tá beirando o impossível, minha voz não nega o que eu penso e mostra. Tudo isso, tudo isso. Que ninguém me contou. Sigo improviso com a máscara na cara. Sigo improviso que ninguém.